amor brigou comigo e foi embora. Eu nem dei bola pela sua decisão. O seu costume era brigar sempre comigo. Eu conhecia muito bem sua opinião. Ela inventava todo dia uma briguinha pra magoar o meu pobre coração. Daí a pouco ela voltava arrependida e soluçando implorava o meu perdão. Mas desta vez ela pegou seu calhambeque, pôs gasolina e se mandou pra não voltar. Eu esperei uma semana inteirinha, mas meu benzinho nem notícias quis me dar. Eu vou falar bem do jeitinho que ela é. Os seus cabelos não são brancos, não são louros, não é morena, não é clara e nem mulata. As curvas dela, meu amigo, que estouro. Seu calhambeque é muito fácil de encontrar, igual a quem não existe mais nenhum. Eu vou dizer até o número da placa, tome nota, vou falar, é 4791. Ela pegou seu calhambeque, pôs gasolina e se mandou pra não voltar. Eu esperei uma semana inteirinha, mas meu benzinho nem notícias quis me dar. Eu vou falar bem do jeitinho que ela é. Os seus cabelos não são brancos, não são louros, não é morena, não é clara e nem mulata. As curvas dela, meu amigo, que estouro. Seu calhambeque é muito fácil de encontrar, igual aquele não existe mais nenhum. Eu vou dizer até o número da placa, tome nota, vou falar, é 4791.